Bom dia! Para você que mais uma vez acordou cheio de esperança de que Jesus está no controle da sua vida. Ele vai fazer com que suas expectativas sejam atendidas. Ele é o Deus que trabalha pela nossa vida e move o sobrenatural, mesmo quando nós não esperamos. Ele nos surpreende. E ele vai surpreender você. Acredite, o melhor de Deus está por vir na sua vida. Hoje é quinta-feira, 19 de outubro de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E para você que está em Feira de Santana, hoje à noite eu vou estar na Igreja Aliança, na ACM 1500. Mais informações eu vou dar o telefone da Kalina no final. Encerramento da nossa campanha dos Salmos, mas a palavra do dia continua normalmente todos os dias no seu WhatsApp. Salmo 70 diz assim: Livra-me, ó Deus. Apressa-te, Senhor, e me ajudar. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar a minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozije-se e alegre-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador, Senhor. Não te demores. O salmista aqui, ele pede para que Deus apresse-se em socorrê-lo. Será que Deus tarda em nos socorrer? Claro que não. Tudo vem na hora certa. Deus se programa para abençoar a mim e a você no tempo certo, no momento certo. Mas às vezes parece que a mão de Deus se demora. Nós esperamos e nós não vemos nada acontecer. E quando o salmista diz, apressa-te, Senhor, ele está dizendo, lembra-te de mim. Livra-me, Senhor, porque aqueles que estão me perseguindo estão rindo. Que eles sejam frustrados, que eles sejam humilhados, aqueles que procuram tirar a minha vida. O salmista estava sendo afrontado por todos os lados. Seus adversários tentavam derrubá-lo, tentavam envergonhá-lo. Mas quando ele ora, ele tem a certa certeza de que Deus viria ao seu encontro. Deus sempre vem ao encontro daquele que clama por ele. E se você é ungido do Senhor, não se preocupe. Seus inimigos serão envergonhados, seus inimigos serão derrotados, e você cantará o hino da vitória na presença de Deus. O salmista diz assim: que eles retrocedam desprezados, ou seja, que eles voltem pelo caminho que vieram envergonhados, Senhor, que eles voltem tristes, machucados, feridos pelas próprias armas que eles prepararam para mim. Deus, aqueles que zombaram, que eles sejam culpados diante da tua presença e que teu Espírito Santo possa julgar a minha causa. Mas aqueles que te adoram, que buscam a tua face, que eles digam sempre: o Senhor é a minha salvação. Talvez hoje você esteja passando uma situação muito difícil, situação onde você não sabe como se comportar. É algo que só Deus consegue entender. Só Deus consegue trabalhar no seu coração e ver a sua dificuldade. As pessoas que estão ao teu redor não te entendem, mas o Senhor, ele sabe exatamente o que você precisa. O Senhor sabe exatamente qual é a tua necessidade. E ele sabe qual é a afronta que você está vivendo agora. E ele está dizendo: estou pronto para te socorrer. Clame a mim. No Salmo 70, no encerramento da nossa campanha, eu quero profetizar que o Senhor está se apressando ao teu favor, que ele está vindo ao teu encontro. Durante essa campanha, muitas pessoas foram abençoadas. E hoje, no encerramento, ainda mais pessoas serão, porque o Senhor está estendendo sua mão, derrotando os teus adversários e te dando vitória. Você pode se preparar para cantar o hino, para fazer aquela festa, convidar os seus amigos e testemunhar o que Deus vai fazer por você. Porque você pode ser pobre e necessitado, mas o Senhor vai se apressar em te ouvir. Essa é a manhã a qual ele se inclina do trono para ver o que se passa na terra. Ele é o teu socorro e o teu libertador. Ele não vai se deter em te ajudar. Prepare-se. Vem um novo tempo onde tua tenda será construída. Vem um novo tempo onde o nome do Senhor será glorificado. Vem um novo tempo onde grandes coisas acontecerão na sua vida. O Senhor é a tua força, o quinhão da tua herança. O Senhor é o protetor da tua casa. O Senhor é o teu socorro secreto. O lugar onde você pode se esconder, se refugiar. E os teus inimigos não podem te tocar. Ele é a tua esperança. Alegre-se nessa manhã, porque o Senhor está se apressando na tua causa. Por mais que já tenha passado anos, tenha passado meses, dias, horas, Ele está dizendo: eu vou responder a tua petição. Não baixe a tua cabeça. Confia que eu sou o Deus da tua vida. Eu sou a tua fortaleza, o teu escudo, tua rocha, teu sustento. Estou ordenando aos meus anjos que trabalhem ao teu favor. Grandes coisas eu vou fazer. Manifestarei o meu poder sobre você e todos verão a minha glória. Não fique triste, achando que Deus se demorou a ouvir a sua voz, porque Ele diz: eu já escutei e eu já respondi. Atente, porque grandes coisas eu vou fazer. Curva a tua cabeça que eu vou orar por você, Deus, nessa manhã. Hoje é quinta-feira. É o encerramento da campanha dos Salmos, quando o Senhor colocou no meu coração, tu disse que ia abençoar os teus filhos. E eu quero agora apresentar cada pessoa que fez essa campanha comigo, cada pessoa que vai continuar ouvindo e distribuindo a palavra do dia. Quero te pedir que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre a vida dessas pessoas, que elas possam ser tocadas por ti, que o Espírito Santo possa se manifestar na vida delas de uma maneira sobrenatural, que elas venham diminuir, que o Senhor cresça. Que o teu Espírito Santo possa alcançá-las, abraçá-las, favorecê-las, que o sangue de Jesus desça sobre elas. Pai, eu clamo por cada família, eu clamo por cada ministério, eu clamo pelas igrejas do Brasil, pelos missionários. Vem, Deus, alcançar com tua mão poderosa e fazer um milagre acontecer. Eu abençoo teus filhos, que durante, Senhor, essa campanha estiveram firmes e confiaram que o Senhor iria responder às suas orações. Atenta para as suas palavras nessa manhã. Atenta para cada lágrima derramada, para cada petição. Faz um milagre acontecer. Eu entrego cada um deles nas tuas mãos. E eu te peço o teu trabalhar, o teu agir. Abençoa teu povo. Livra teu povo. Concretiza o milagre. Concretiza, Senhor, a resposta desta oração. É o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para você que é ouvinte da palavra do dia, agora nós estamos com novidade. Você agora, em vez de ouvir pelo SoundCloud, você vai ouvir pelo nosso site, www.apalavradodia.com. Todos os dias você vai ouvir a palavra do dia lá, você vai poder comentar como foi a palavra do dia e dar o seu testemunho. Nós esperamos você lá no nosso site. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia.